Bom, na verdade, eu quero agradecer a vocês a oportunidade de conversar sobre isso, porque é muito prazeroso falar sobre isso tudo, sobretudo depois de tantos anos de ter enfrentado uma batalha muito pesada, que foi a discussão de transportes e tarifa zero aqui em São Paulo, na gestão da Eurovia, uma era do PT, em que o PT era visto como um perigo nacional. E hoje, como se sabe, as coisas mostram que não são bem assim, mas na época era diferente. Então, assim, é uma coisa muito agradável poder rememorar e discutir isso com vocês. Eu vou fazer uma coisa mais sintética, talvez possa parecer até um pouco mais hermética, mas porque eu queria deixar mais tempo para falar mais e arejar mais as coisas a partir das dúvidas e questionamentos que você me dá. Eu vou fazer, vou falar em três, quatro coisas, basicamente. Uma, transporte como serviço público. Depois eu vou falar sobre municipalização. Depois eu vou falar sobre tarifa zero. Finalmente, uma consideração rápida sobre como eu vi e ouvi as coisas do MPL. Transporte público. Vocês, um dos grupos, eu vi, vocês já falaram sobre isso. É curioso, mas os vários serviços públicos ditos essenciais, ficaria educação, saúde, até mesmo coleta de lixo, nenhum deles é pago no ato da sua utilização. O único pago no ato da utilização é o transporte público. Por quê? É uma boa discussão. Pode ser feita até uma análise histórica de como e por que o transporte coletivo segue sendo pago no ato de sua utilização, diferentemente dos outros públicos, serviços públicos, grupos essenciais. Isso significa que o transporte público não é público, é privado. Ou seja, o que diferencia uma coisa privada de uma coisa pública é que o acesso a ele, um serviço privado, o consumidor desse serviço precisa preencher algum requisito, seja ele um requisito de caráter qualquer, só entra no clube dos golfistas que joga golfe, ou o pagamento, no caso do transporte público. Ou seja, o transporte público não é público. Ele é privado daqueles que podem pagar os custos. Entendeu? Então, é o único que é pago e, ao ser pago, não é público. Isso significa que tem uma discussão complicada na sociedade, que é como e por que isto foi possível e quanto isso está impregnado na cabeça das pessoas, sejam da classe A, B, C, D ou E. Segundo lugar, não fosse somente isto, o transporte público, ou melhor dizendo, o transporte público que é privado, ele é absolutamente essencial mesmo para quem? Uma boa pergunta. É impressionante como as classes subalternas introjetaram a ideia de que ele é essencial para eles. As pessoas ficam angustiadas no dia da greve de motoristas e cobradores porque não vão chegar ao trabalho e vão perder o dia de trabalho. Mas rapidamente se percebe que muito mais preocupados que eles, de fato, estão os empresários que vivem fundamentalmente da presença do seu trabalhador no lugar de trabalho. E sistematicamente vão dizer que a greve dos transportes, dos motoristas, dos cobradores é um ato de lesa interesse de todos nós, porque a cidade está paralisada, porque e vão transformar o problema deles, os empresários, no problema da cidade. A mídia fará um tratamento devido para isso e todo mundo será convencido em que a greve dos ônibus é absolutamente prejudicial à população sofrida que hoje teve que enfrentar ônibus superlotados, a televisão mostrará cenas de disputa de lugares, você já deve ter visto isso, não é? Isso é a forma pela qual se consagra a ideia de que os maiores interessados no transporte são os que deles dependem, ou seja, aqueles que precisam usar ônibus para chegar no lugar de trabalho. Se omite inteiramente o quanto esse serviço é essencial, na verdade, para aqueles que se aproveitam dos trabalhadores que chegam ao local de trabalho e de todas as pessoas que vão consumir os produtos e serviços dos empresários que prestam o que têm suas atividades na cidade. Isso significa, então, que o transporte público não é público, é privado, e, curiosamente, é o único serviço que assim é dos serviços públicos, pelo menos de nível municipal. Não vou falar de serviço de água e esgoto por enquanto, mas talvez se abrir uma outra frente aí, nesse campo, mas temos, por enquanto, nos serviços de transporte, saúde e educação, coletamente. A outra consequência disso é que, na medida que ele é um transporte privado, fecha-se o circuito da forma privada de enxergar o transporte público através daquilo que se chama a transferência da concessão de um serviço público. Daí a figura do chamado concessionário do serviço de ônibus, que é o empresário que vai fazer o serviço de privado, de transporte público. Então, existe uma segunda face, que na medida que o transporte é pago, ele é privado. Introjetada a ideia de que ele é privado, ele passa a ser objeto de uma concessão de serviço público que prossegue a lógica privada do serviço através da concessão. Por que que a concessão? A concessão, de per si, impede o serviço público de atendimento universal, ou seja, a todos indistintamente. A concessão, pela lógica, é a concessão de um serviço público que será explorado, o termo é explorado pelo concessionário, segundo regras de remuneração que garantam, inclusive, a tal equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Fechou-se aí um circuito, fechou-se aí uma armadilha da qual a gente não sai mais. Eu vou ficar até, começa a ficar nervoso. Não fechou a armadilha. Está feito o jogo. E desse jogo nós não conseguimos escapar. Não consegue. Se você segue na lógica da concessão, você faz um serviço que é lógica de serviço privado, cobra a tarifa, e a tarifa tem que manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então ferrou tudo. Bom, aí fica essa história, eu que estou com 70 anos aqui, querem saber? Estou de saco cheio, porque essa história se repete interminavelmente. Igual, sempre a mesma. Sempre a mesma. Aí o empresário começa a fazer catimba para aumentar, tira ônibus, paga menos salário, estimula a greve dos motoristas, escuta da prefeitura, corrompe, não sei o quê, enfim, para tirar o máximo de lucro da atividade econômica que ele tem. É a lógica racional do empresário. Nesse sentido, Moraes à parte, ele está fazendo o papel dele. Né? O poder público fica administrando caos, enganando a população com aquela jogada. Eu vi uma hoje aí, aumenta para 1,20, depois tira 5 para dizer que diminui de 1,20 para 1,15 a tarifa, faz tarifa única, pode pagar com cartão, mas só com cartão tem desconto, se paga no ano, paga mais, e aí faz tarifa única, faz não sei o quê, bilhete único, bilhete do capeta, mas a jogada é sempre a mesma. Né? O resultado, às vezes conjunturalmente dá uma melhoria, depois tem recaída, aí os empresários reclamam porque não está dando, só aumentar o volume de subsídio, senão eu não consigo manter as gratuidades, Aí vem, enfim, vocês conhecem isso. E isso aí não vai acabar. Vai ficar assim enquanto não se romper em definitivo para o nó que é a concepção de transporte enquanto serviço público, que na verdade é tratado como serviço privado.